não cola mais. Vou mandar direto e reto pra você tentar me esquecer. Baby, fui, tô fora. Parei com você, parei com você. Chorar, não tô nem aí.